Olá, estimado ouvinte, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um Histórias da Eurovisão. Hoje, com mais uma hora de... ou melhor, com uma hora de atraso, entre aspas. Foi algo que anunciamos na nossa página. Ora, hoje, dia 9 de outubro de 2010, vamos levar até si mais música ao vivo, mais 6. Ora, eu vou fazer, como fiz há uns tempos atrás, não neste caminho, uma edição ainda anterior, em que lhe trouxe várias interpretações ao vivo. E na altura trouxe-lhe músicas variadas, portanto, todas elas ordenadas, por ordem cronológica, e todas seguidas. Pois é o que vai acontecer hoje. Hoje vou trazer as 6 músicas que escolhi, seguidas, sem locução pelo meio. Por forma que pareça o mais real possível, em termos de espetáculo, digamos assim. Vamos chegar, portanto, com 6 músicas vencedoras. A primeira é de Gali Attari e Milk O'Neill. A música chama-se Aleluia e venceu por Israel em 1979. Chama atenção para o início, o fundo musical desta melodia, que é simplesmente fantástico. Vamos escutar então Gali Attari com Milk O'Neill, a música Aleluia. Isto em 1979. Em 1980, era a Irlanda que vencia com What's Another Here, música interpretada por Johnny Logan. Ele que fez muito sucesso depois do festival com esta música. Em 1981, o Reino Unido vencia e com Make Your Mind Up, a música interpretada pelos Bucks Fizz. Um grupo que surgiu na altura, então, teve uma duração curta, todavia, pelo menos que eu tenha conhecimento. Quem também fez muito sucesso, tal como Johnny Logan, quem também fez muito sucesso foi Nicola. Ein bisschen Frieden, é assim que se chama a música, que em 1982 venceu. Chama atenção também para estas duas músicas, a de 79 e a de 82, que foram ambas interpretadas em língua... estrangeira, digamos, se tivermos em conta que a maior parte das músicas são cantadas em inglês. Ora, em 1983, o Luxemburgo venceu com C'est la vie et cadeau, música que conta uma história de amores por Corinne Hermé. E por fim, em 1984, aliás, era a Suécia que vencia com Digilo Digili, música interpretada pelos Herreys, então em 1984. São estas as 6 músicas que o ouvinte vai poder escutar seguidas, sem locução pelo meio. Eu só volto para as despedidas. Fique por aí, o espetáculo começa agora. Hallelujah, Alma Shah. יהדהדו בהמון צלילים ואיתנו הם יאמרו הללויה some

nous étions deux et l'on s'aimait à faire arrêter le temps. Mais le temps nous a trahis. Alors pourquoi m'avoir promis la terre entière? Notre amour aurait suffi. Je ne voulais pas de bonheur imaginaire. Si la vie Thunder, magiska under. Plötsligt en dag har det hänt. Åh, vilken tur. Du är en lyckofigur. En dag i staden. Du gick där och tänkte på esplanaden. Då såg du något som blänkte. Det kändes som jag hade vingar. Åh, vilken underbar dag. Titta på mig, där jag går i mina juleskor. Jag dansar en samba åt dig, och hela världen den log. Diggeloo, diggelay, himlen öppnade sig. Vek knappar sina ögon tog. Och jag börjar gråta och svöja svarva i mina juleskor. Jag har visioner för miljoner. Gillen är dag och för dig och lyckan är gjord. Säg med min tro på ditt ord. Tänk dig ett hinder, det flyger du över. Vinga på skorna, det är allt vad du behöver. Och jag kan bli vad jag önskar i min förtrollade värld. Titta på mig, där jag går i mina juleskor. Jag dansar en samba åt dig, och hela världen den log. Diggeloo, diggelay, himlen öppnade sig. Det är knappar sina ögon tror. Och jag börjar hjärtstans med svärma i mina juleskor. E é desta forma, estimado ouvinte, que fechamos as portas a mais uma edição de Histórias da Eurovisão. Na próxima semana estaremos de volta com mais música ao vivo aqui na Rádio Antena Web. Na próxima semana já será, então, à mesma hora, às 19h30. Vamos então ficar por aqui. Eu volto hoje a 8 dias. Tenho a continuação de um ótimo fim de semana. Já a seguir, Joana Santos com a segunda edição de Portugalmente Falando.